72, acione identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro na 095. Estou 972, voo ITAP, após ITAP, voo para Terra Vista 366. É 2 solos 15, direito 219, chão. Direita 219, boa. Boa noite, tá 3891, vai passar o Terra Vida 372, visual para o Terra. Sim, já vai autorização de pouso 381. Manda autorização para 389. Boa noite, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, curva à direita, subida à árvore, elefa, após o pló, após direto Vitória da Conquista. Transponder 5523, controle 120, décima 8. Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, da 10, curva direita, arco. Após o flor, vitória da conquista. 5523 no transponder, 208, controle após. Nós estamos na 1-2, o 2-2-2-8. Utilizou os efeitos de mês correto, repassou as orpas de ensinamento. Preparei. O gol tá mantendo o final da... da Ginec. Fala Salvador, Azul 4062. Azul 4062, táxi Lento Via Alfa, guardando a definição do portão. Táxi Via Alfa, 4062. Passada no 2228, na 1-2, puxa aciona. 2228, 1-2, aguarda. Aguarda. Recife, frequência 126.85, alterno 95.45. 2685-2545, 2891, solos 18, liga direita, chama 21, sinal lá o sol. 219, sol, tá 3891. Para o site 95 no zero, a bordo 178, Campina 1345. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, altitude 0095, mau voo. Boa noite. 19276, após a aeronave da TAM, ingresso Juliette, fonte 9. 9276. Azul 4062, após a aeronave da Gol, ingresso Juliette, fonte 1. Após a aeronave da Gol, ingresso Juliette, fonte 1. Boa, tá 3891, livrou. 3891, boa noite, táxi Lento via Alfa, mantenha a posição de Juliette. Centro de Alfa, Materno 2010, Centro de Alfa, Materno 2010, Zona 228, oceano de identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 060, altímetro 2095. 2095 para 66, possibilidade de voar na proa do 369. Zona 228, desça para o nível de voo 060, voe direto à posição ITAP, após ITAP, voe para a Serra Vista 366. ITAP 366, após Pavog, voo 228. 228, após Pavog, está presente, voe ITAP, após ITAP, Serra Vista 366. Ah, ok, presente ITAP, após Serra Vista 366, obrigado. Os 228 após ingresso da aeronave da Guna 09, autorizado o início do pushback chame táxi. Após o voo, emitia e chama táxi 228. Juliette. Mantém a posição de Juliette. Contato radar, se for para o nível de voo 340. Após 2000, vai direto líder. 2000, vou ali na presente, tá? 510 para o 3 saturado. Salvador, apartamento 2228, com a 52 a bordo, 5 de autonomia, atendendo Salvador para o TAC. TAC, ainda bom que espera tudo em 118, destino 95, ajuste 1095, meu voo. Obrigado, lance uma torre com 1015. 138-91, na fazer nave da passaria do ingresso, Juliette, remoto no 3. Fazer lá da passaria, Juliette, remoto no 3, na 3891. Servido 366, gol 1972. 1972, completa final do transmissor, frequente 18.95. 1895, boa noite. Som no 228, voz direto Serra Vita 366, desça para 250010, PNH 1025. Autorizado a final do procedimento RNAVE da pista 0, reporte passando Serra Vita 366. Que direto, Serra Vita 366, 2500 com T15, chamará com Serra Vita 366, bom, 1228. Canal da Chão, por canal 5 na Chão. Confirme 95 na 0. Solicita o alvo da Chão, solicita o alvo da Chão. Certo, direção. Bravo, muito boa noite, Amigão. Zero do Fone. Sufigal, Zero do Fone, boa noite. Red Copy. Essa foi mais do Copy, Amigão. Zero do Fone. Sufigal, Zero do Fone, to Lisboa, at level 370. Take off runway 10, Bomba departure, Zulubi transition, via Abdulu 44, then according to the route, squawk 5546. Salva da departure 120.8. Copy that, here to Lisboa, runway 170, runway 10 for departure. Bomba departure, Kogbu transition, then Upper Zoo 44, and flight back road, squawk 5546. Approaching the 120 at moment, and down 024. Portugal 024, departure Borba, Bravo Oscar Romeo, Bravo Alpha, then fly to move position. Copy the Borba, departure, could you say transition at down 024? After Borba, fly to move, Delta, India, Lima, Uniform Bravo. Copy the Borba departure, the loop transition, FL 024, hurry up. Pushbacks correct, coming ready for pushback at the setup. We'll go down to the Borba. Levar na pista, o Alfredo. Colar 72, seu solo 3-2, livre direita, 2 de lado só. 19. Salvador, boa noite, 972. Salvador, 972. Boa noite, Alfa. Alfa Kilo, posição 2, Romeu no PS3. Alfa, Kilo, Romeu, Pátio. Dois Romeu, Pátio. Decola os 33, controle 1, 2, 0, desse momento. Obrigado, amigo, até a volta, 2, 0, 8. Controle, muito boa noite, eu passarei do 2, 2, 2, 8. Passarei do 2, 2, 2, 8, contato radar, se mantém o nível de voo no 8, 0, após 2 mil pés, voe direto à posição Arbor. Após 2 mil pés, voe direto Arbor, 2, 2, 2, 8. Salvador, o voo 1228 no Serra Victor 366. 1228 completa sinal, chame torre frequência no 8 de sinal 95. 1825, obrigado. Salvador, boa noite, com 1228 no RNAV da 10. 1228, autorizado pouso, destino 0, vento 100 graus, 2 anéis. 10, autorizado pouso, com 1228. Eu 228, chama 39, direito 219, chama. 219, bolo 218. Eu 219. 219. 228, livrou na Fox. Boa, 228, boa noite. Taxi via Alfa, Kilo, Pati 3, posição 5, Lima. Alfa, Kilo, Pati 3, posição Lima, boa, 1228. 5, Lima. 5, Lima, ok. É o passageiro 2228? Sim. Gentileza, senhorita, quando possível a prova de destino coordenado para o passageiro 2228? Dá toda a nação, mantém a saída. Muito obrigado. 2328 negativo, contato com o centro Recife, chame o mesmo em 128 decimal 8, alterno 26 decimal 0. Eu chamo 288, alternando 260, muito obrigado, bom serviço. Amém. A 3170 sendo identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 050, que me dá no 05. Autorizada após o TAP voe direto para a Rádio 366 até a 3170. Número 72, desça para 25006, vou ir para a Serra Vita 366, reporte passando o mesmo na final do procedimento RNAV da pista no 0, altímetro no 0 no 5. Ok, sobre 366, portanto, no 972, no final 0 no 5. 3170, voe direto, se repita 3666, deixa para 25006, sem restrições, que minha zona 05. 3170, sem restrições, 2570, voe 3166. Luna 72 completa final, chame torre, frequência Luna 8, decimal 95. Luna 1895, obrigado, até mais tarde. Tan 3170, autorizado a final do procedimento da renave da pistona 0, reporte passando pela rodada 366. Boa tarde, 366, autorizado a final do renave, vamos ver o que vai chegar. Salvador, boa noite, voo 1172, passando 372, baixado de cavalo. Voo 172, autorizado por 1-0, vento 1-0-0 graus, 5 graus. Voo autorizado 1-0, voo 1172. Salvador, NFL 0247. Taxi approved by MNA from Taxi 3 India. Holding point call tower 118.95, altimeter 015. Salve, this is Taxi holding point 110 via MNA from India. Holding point tower 118.95, JNH1015, FL 024. Good flight. Voo 172, solo 01, direito 209, solo. Seria 209, obrigado. Solo Salvador, boa noite, voo 172. Voo 172, boa noite, táxi autorizado, via Alfa Juliette, ponto 07. Alfa Juliette, ponto 7, 972. Já, 2, 3, 3, 3, 3, completa sinal, chame torre frequência no 8, decimal 95. O 3170, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 209. Nível pouso na 10, tá, 3170. 2024, clear to line up and wait. Tá 3170, solo 07, direito no regional do chão. Tá 3170, boa noite. Táxi via Alfa, Kilo, remota 12. Portugal 024, clear for takeoff, 10369. Let's take off for runway 10024. Sério, remoto no 2 no pátio principal. A gente foi a bola de online com 120.8. 120.8, Brevante. Salvador, muito boa noite, FW024, airborne 1-1-1-0. Air Portugal, 024, the contact on departure, climb to flight level 370 via Borba Departure. Comandão 370 via Borba Departure, FW024. Salvador, FW024, any chance direct position in loop? 5-4 coordination, 024. Right, FW024. 1024, fly Zulu. Direct Zulu, Vertical 024, obrigado. Na 592, acione identificação, chegada mal autorizada, voando direto Serra Vita 368, desça para 2500 pés, correção, desça para 4000 pés, altímetro na 095. Na 3520, acione identificação, chegada mal autorizada, desça e mantenha o nível de voo 060 QNH 1025. 060 QNH 1025, autorizado 060 QNH 1025, chegada mais.